So smile like you come the key. So smile like you come the key. So smile. So smile. So smile like you come the key. So smile like you come the key. So smile. So smile. So smile like you come the key. So smile like you come the key. So smile. Beirando o porte, oh boy. Só os votos das cross. Transporte no Senói. Tijotenia Calói. Hip, na Buru Olé. Daquele jeito, meu costume os boné. Dispensa estampa. Sendo conceito, rapa estampa. Eu sei que azul se canta. Atrai as dona banda. Brasília é assim, conforto pra mim. Pros molequinhos, tamo junto, cada aqui no bolinho. Favela é assim, a rua eu adianto. Aqui não é meu descanso. Os bivete passo pano. Um brinde pros malandros. Um brinde pros malandros. Só os malas que comanda aqui. Só os malas. Só os malas. Só os malas. Só os malas que comanda aqui. Só os malas que comanda aqui. Só os malas. Só nós. Só os malas. Brasília é meu lugar, foi aqui que eu nasci. Aprendi, berei rei do crime, não me envolvi. Oportunidade de montão, mas não. Os pesos me mudam, no pescoço vem as pratas. Escuro os latões, cada quina um padrão e cão. Brasília é capital dos ladrões, não me fogo do irmão. Olha, quem se enganou? Brasília é capital do rap, ouviu o doutor? As barcas faz o cerco, me tira faz o senhor. Nos falantinhos pesou, quem manda que elas me morram? São os vagabundo que comanda que é nos mesmo. Só os malas que comanda aqui. Só nós. Só os malas que comanda aqui. Só os malas. Só nós. Só os malas. Só nós. Só os malas que comanda aqui. Só nós. Só os malas que comanda aqui. Só nós. Só os malas. Só nós. Só os malas. Só nós. Que comanda aqui. Olha bem negócio, os molequinhos doidos. Me chama ativo, os canos se fezou. O que me atrai, as barcas dão alerta. As pedras me esfalera, dos ratos tampa as brechas. Bivete antena, só ele ponte, entra em ação. Atento ao estralo de menor, manda pro chão. Aqui manda pro chão. DF é o lugar, capital dos vida louca. Na febre, a de toca, conspira o colo na boca. Mas, isso não é a boa não. Vai, vai. Vai colar na. Só os malas que comanda aqui. Só os malas que comanda aqui. Só os malas. Só os malas. Vai colar. Só os malas que comanda aqui. Só os malas que comanda aqui. Só os malas. Só nós. Só os malas. Só nós. Que comanda aqui. Que comanda aqui. Que comanda aqui. Comanda aqui. Só os malas que comanda aqui. Só os malas que comanda aqui. Só os malas. Só os malas que comanda aqui. Só os malas. Só os malas. Só os malas. Só os malas.